chegou, derrubando tudo. Transtorno e inundação, foi como um furacão, destruiu seu mundo. Pra onde recorrer? O tempo está fechado, ninguém pra ajudar. O rosto é só chorar, tá tudo acabado. Mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido, ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir e pra te socorrer. Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar sorrindo pra você. E toda solidão como o vento voou, e no seu coração o sorriso voltou. Se o vento não passar e a noite for intensa, de novo vai orar, não canse de buscar a sua presença. E se a dor insistir e quer roubar o brilho, trazendo a aflição, e no teu coração faltar um sorriso. Mas não fique assim, mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido, ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir, pra te socorrer. Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar sorrindo pra você. E toda solidão como o vento voou, e no seu coração o sorriso voltou. Se o vento não passar, dizendo assim pra mim, tempo de cantar, ah, ah, ah, ah, ah. Tempo de cantar, ah, ah, ah, ah, ah. Tempo de cantar. Oh, glória, o tempo de cantar tá chegando. O sol irá nascer, o dia vai chegar sorrindo pra você. E toda solidão como o vento voou, e no teu coração o sorriso voltou. Se o vento não passar, dizendo assim pra mim, que é tempo de cantar. Cantar.